Ah, nordestino, chefe coringa, ou não vai não? Ah, papo do reino, marcar no beat é só pancada. Quem tem moral manda, quem não tem obedece. Ela só viaja e senta no colo do chefe. Gosta do fundocinho, dentro do barraco, cheio de flagrante, ela sentando pra caralho. Ela que sem papo, chefe, tá com moral lá na boca. Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra dona toda. Ela que sem papo, chefe, tá com moral lá na boca. Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra dona toda. Ah, eu dei a ideia e ela tá ciente. Maloqueiro Nathan dá com flagrante na mente. Maloqueiro Nathan dá com flagrante na mente. Ela senta, senta, senta, ela senta pra porra, senta. Ela senta pra preta, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra preta, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra preta, senta, senta, senta. Ela senta pra porra, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra porra, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra porra, especialista em senta, senta, senta, senta. Loqueta Music, os melhores lançamentos. Senta, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra preta, senta, senta, senta, senta, senta. Obedece, ela só viaja e senta no colo do chefe. Gosta do fundocinho, dentro do barraco, cheio de flagrante, ela sentando pra caralho. Ela que senta pro chefe, tá com moral lá na boca. Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra dona toda. Ela que senta pro chefe, tá com moral lá na boca. Deu uma surra de xoxota, maloqueiro Nathan dá com flagrante na mente. Maloqueiro Nathan dá com flagrante na mente. Ela senta, senta, senta, ela senta pra porra, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra preta, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra preta, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra preta, senta, senta, senta. Ela senta pra porra, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra porra, senta, senta, senta, senta. Ela senta pra porra, especialista em senta, outra senta. Esse é o canal Loqueta Music, tipo Mega Sena, acumulando milhões. Senta, senta, senta, senta, senta, ela senta pra preta, senta, senta, senta, senta, ela senta pra preta. Pedrinho do Charme, yo, diferenciado, vale Oliveira, do nada, cê não entendeu nada, top na batida, cachorro de raça. Ela viaja do meu jeito, cara de safado, empina essa bunda, joga esse rabo. Faz a, faz a posição que hoje eu vou te machucar. Pede, pede tapa na cara e começa a rebolar. Vou rebolando minha chota, pode me pegar na minha cara. No talento tu me bota, vai chorando minha cara. Vou te levando devagarinho, vou te levando gostosinho, vou te levando devagarinho. Vai chorando minha cara, no talento, no talento tu me bota. No talento, no talento tu me bota. No talento, no talento, tu me bota. No talento, no talento, tu me bota. Do meu jeito, cara de safado, empina essa bunda, joga esse rabo. Faz a, faz a posição que hoje eu vou te machucar. Pede de tapa na cara e começa a rebolar. Vou rebolando minha xota, pode botar na minha cara. No talento tu me bota, vai chorando na cara. Vou te levando devagarinho, vou te levando gostosinho, vou te levando devagarinho. Vai chorando na cara, no talento, no talento tu me bota. No talento, no talento tu me bota. No talento, no talento tu me bota. No talento, no talento tu me bota. Bang, bang.

é Marley, né, pá? Na base do só parece parceiro. Kevin, te calou. Ela curte os playboy e viaja no ladrão. Quer o moleque do corre, toma, toma empurradão. Tu bater na tua xereca, com disposição. Tu bater na tua pepeca, com disposição. No morro das pedras, só famoso mete forte. Só bota pra fora, quem sabe a gente cansa. É só catucadão, roda com ladrão. É só catucadão, não só transa com ladrão. É só catucadão, roda, roda com ladrão. É só catucadão, não só transa com ladrão. Roda, roda, roda, roda, roda, roda com ladrão. Quer o moleque do corre, toma, toma empurradão. Tu bater na tua xereca, com disposição. Tu bater na tua pepeca, com disposição. No morro das pedras, só famoso mete forte. Só bota pra fora, quem sabe a gente cansa. É só catucadão, roda com ladrão. É só catucadão, não só transa com ladrão. É só catucadão, roda, roda com ladrão. É só catucadão, não só transa com ladrão. Roda, roda, roda, roda. Foda com ladrão, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda, foda. Inscreva-se, canal DJ William, a mídia do momento. Na base, piloto da NASA. De rolé em João Pessoa pra aliviar o estresse. O meu fogo é reino, mas meu nome é Guilherme. Chamei no grau, ela ficou impressionada. O guia da Ornette vai passar ralando a placa. Mike, nem pra tá sacar tudo nessa porra. Saca na minha, seu chato vai. Bye. me ligar embrasada de barrinha. Onde cê tá, porra? Vem pra cá pra putaria. Então brota no barraco pra deixar o sexo sem dia. Vai levantando o vestido e tira a tua calcinha. É linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Porque tá com a ideia de a conversa se vizinha. Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha. Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha. Essa linguadinha, essa linguadinha. Linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Essa linguadinha, essa linguadinha. Linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Essa linguadinha. Eu tô na merda, ela me liga embrasada de barrinha. Onde cê tá, porra? Vem pra cá pra putaria. Então brota no barraco pra deixar o sexo sem dia. Vai levantando o vestido e tira a tua calcinha. É linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Porque tá com a ideia de a conversa se vizinha. Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha. Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha. Essa linguada, essa linguada. Linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Essa linguadinha, essa linguadinha. Linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Essa linguadinha, linguadinha, linguadinha. Linguadinha, linguadinha, linguadinha. Essa linguadinha, essa linguadinha. Linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Essa linguadinha, linguadinha, linguadinha. Linguada na xereca pra deixar ela molhadinha. Essa linguadinha. E aí, Flavinho? Bota Flavinho, pancadão. Cabo na produção. Notificação no meu celular? Só podia ser. Tão falando por aí. Ah, esquece. Esquece. Tem pressa não. É o ligeirinho RD. Terminou com boy, tá doida de lança. Mostrou que era fada, nós que é bruxo na cama. Atrevida ela me instiga, de quatro ela me chamando. Pede pra bater com força que o papai vai te botar. Atrevida ela me instiga, de quatro ela me chamando. E aí, chavoso, tanto pontinho. Vou ficando de quatro de mar que cê gostoso. Vou ficando de quatro de mar que cê gostoso. Pois seu cabelo tá lourinho, 100% pro novinho. Bigode fininho, 100% gostosinho. Mostrou que era fada, nós que é bruxo na cama. Atrevida ela me instiga, de quatro ela me chamando. Pede pra bater com força que o papai vai te botar. Atrevida ela me instiga, de quatro ela me chamando. E aí, chavoso, tanto pontinho. Vou ficando de quatro que marque seu gostoso. Vou ficando de quatro que marque seu gostoso. Pois seu cabelo tá lourinho, 100% pro novinho. Bigode fininho, 100% gostosinho. Pois seu cabelo tá lourinho, 100% pro novinho. Abaixo de mim, eu é de um vilão.

aqui com nós é sem ideia. Tu me chama de cachorro e eu te chamo de cadela. Vem brotar na minha base, se fudeu no bota-bota. Tá ligado que maloca, é só pentada nervosa. Tá ligado que maloca, é só pentada nervosa. Na minha vida de quatro, velha vida preparada. O VN hoje te pega e faz te desapaixonar. Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara. Toma você da dois ovos, toma você da... Com nós é sem ideia, tu me chama de cachorro e eu te chamo de cadela. Vem brotar na minha base, se fudeu no bota-bota. Tá ligado que maloca, é só pentada nervosa. Tá ligado que maloca, é só pentada nervosa. Na minha vida de quatro, velha vida preparada. O VN hoje te pega e faz te desapaixonar. Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara. Toma você da dois ovos, toma você dada. Toma você da dois ovos. Canal Brega exclusivo. E se a Tarique Lima dada boladão, sente essa parada. Bruto lá na base, diz que tá com saudade. Já mandei a ideia, chefe, sem amor, só amizade. Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha. Se pergunta quem é o PL, nunca viu, tem nem a linha. O bagulho é louco, pode pá que conquistei. Nós machuca as erradas e a certa já quer replay. E a minha amiga me falou como é que ia fuder contigo. Que ele bate, bate, bate com vontade. Que ele bate, bate, bate com vontade. Que ele bate, bate, bate com vontade. Lilo no beat, tá ligado, né? Tá de brincadeira, hein, Chicli? Dada boladão, a sua malvada. Pensa que me engana. Sentou uma vez e já quer dizer que me ama. Todas suas amigas já deitou na minha cama. Relaxa, que nós trans em cima da grana. E ela me perguntou se isso tudo é de verdade. Ela quer putaria, vai rolar homenagem. Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo. Que ele bate, bate, bate com vontade. Que ele bate, bate, bate com vontade. Que ele bate. Ligou pra mim falando que tá com saudade do beijo da minha sentada e da minha. minha sacana. Tudo beijo da minha sentada e da minha sacana. Tu meu beijo tá sentada. Oi, tu meu beijo tá sentada e da minha sacana. Ligou pra mim falando que tá com saudade. Ligou pra mim falando que tá com saudade do meu beijo da sentada e da minha sacanagem. Do beijo da minha sentada e da minha sacanagem. Tá aí, gente! Tamo junto, aquele abraço. Loqueta Music, os melhores mensagens. Ela brotou no barraco, mostrou sua maldade. Vem jogando coxinha, do jeito que tu sabe. Então se envolve, joga tcheca com vontade. E aí, bebê, posso te ligar mais tarde? E aí, bebê, posso te ligar mais tarde? Ligou pra mim falando que tá com saudade. Ligou pra mim falando que tá com saudade. Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem. Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem. Ligou pra mim falando que tá com saudade. Ligou pra mim falando que tá com saudade. Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem. Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem. Tu meu beijo, tá sentado. Oi, do meu beijo, tá sentada e da minha sacanagem. Ligou pra mim falando que tá com saudade. Ligou pra mim falando que tá com saudade. Do meu beijo, tá sentada e da minha sacanagem. Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem. Aí, gente! Tamo junto, aquele abraço. Esse é o canal Loqueta Music, tipo Mega Sena, acumulando milhões. E é mais um Não tem jeito. Eu te chamo de amor, tu descansa o cachorrão. Pede pra botar gostoso, que quer dar um sentadão. Sem tanto em mim. Tava tô bato forte, forte, mas em mim me pode. Tava tô bato forte, forte, mas em mim me pode. Sem tanto em mim. Imagina o rebuliço quando a gente se trombou. Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor. Quer que ele bota gostosinho? Bota gostosinho, quer que ele bota gostosinho? Bota gostosinho. E bota de quatro e só dá tapa no velhinho. Quer que ele bota gostosinho? Bota gostosinho, quer que ele bota, bota, bota, bota, bota, bota. Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor. Quer que ele bota gostosinho? Bota gostosinho, quer que ele bota gostosinho? Bota gostosinho. E bota de quatro e só dá tapa no velhinho. Quer que ele bota gostosinho? Bota gostosinho, quer que ele bota, bota, bota, bota, bota, bota. É sucesso. JC Divulgações. Ave Maria, a braba da putaria. Só parece. Ixi, pop mesmo. É o cega da ZO. Brabo demais. Sérgio no beat. Fica na voz. Ai, para amor, eu te amei. Você foi embora da minha vida. Eu não te botei fora de casa. Você que foi no papo das amigas. Ai, para mais, eu te amei. Você foi embora da minha vida. Eu não te botei fora de casa. Você que foi no papo das amigas. Ai, para mais, eu te amei. 24 horas da manhã. Quer fazer dizer que é meu fã? Eu sento como ninguém mais senta. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O Willi comeu só uma vez, mas minha jota pede mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Me comeu só uma vez, mas minha jota pede mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Me comeu só uma vez, mas minha jota pede mais. É isso não mesmo? Possível. 10G no beat. É isso não mesmo? Ele mesmo, hein? Ai, para amor, eu te amei. Você foi embora da minha vida. Eu não te botei fora de casa. Você que foi no papo das amigas. Ai, para amor, eu te amei. Você foi embora da minha vida. Eu não te botei fora de casa. Você que foi no papo das amigas. Ai, para amor, eu te amei. Te mandei como ninguém. Mesmo assim, tu me mandou pra casa. Deu 4 horas da manhã. Quer poder dizer que é meu fã? Eu sento como ninguém mais senta. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O Willi comeu só uma vez, mas minha jota pede mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Me comeu só uma vez, mas minha jota pede mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Me comeu só uma vez, mas minha jota pede mais. Ele mesmo, hein? JC Divulgações, o canal do YouTube mais estourado do Brega. Atenção, poroquitas! Pega o deboche! Prostulado! Tá de boa, boy! E aí? O verdadeiro dos malvados menores! O VT não brinca não. Se não tem espaço na cama, a gente bota no chão. Aqui não pode ter briga. É por roda pra caralho. Aqui dentro tu escolhe que é na sala ou no quarto. Vou te deixar molhadinha e tu me chama de malvado. Safado. Para. O VT me bateu, ficou toda molhadinha. O Neyfi me bateu, ficou toda molhadinha. Ai, ai, ai, ai. Ai, a porradinha. Ai, ai, ai. Tá de boa. Ai, ai, ai. Para. O VT me bateu, ficou toda molhadinha. O Neyfi me bateu, ficou toda molhadinha. Ai, ai, ai, ai. Ai, minha porquinha. Ai, ai, ai. Tá de boa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, minha porquinha. Ai, minha porquinha. Ai, minha porquinha. Ai, minha porquinha. Eu fico toda molhadinha. Eu fico toda molhadinha. Ai, ai, ai. Todinha. Ai, ai, ai, minha porquinha. Ai, ai, minha porquinha. Ai, ai, minha porquinha. Seja fada. Marla é Marla, né, pai? Na base, na porta. Arrastei a fada pra minha casa. Pensa em uma bicha safada. Vou chamar ela de amor. Que ela fica tarada quando o clima esquentou. Eu peço por favor, quando o clima esquentou. Eu peço por favor. É de bomba, de bandido. Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô.